747, decolado aos 38, chame agora o controle, 119-35, bom voo. 1935, bom trabalho, obrigado. Torre Uno 889, tá pronto para o táxi, PLB. Uno... Sai, por favor. 113, alternando... Campina, são 4 horas de economia. 889, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Índia e Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto, Uno 889. Vitor Bravo Mike tocou e arremeteu aos 39, autorizado curva à direita, perna do vento pela direita da 17, reporte para Girabase. Recurso pela direita da 17, vai reportar para Girabase. Vitor Bravo Mike. Uno 889, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 100 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Uno 889. Vitor Bravo Mike, só confirmando, é pouso final? Pouso final, afirmativo, senhor. Seguinte. Girabase. Utilizado o reposto na final, Vitor Bravo Mike. Solta na final, Bravo Mike. Se 747, tiver condições, vou direto. Eu Fortaleza, nível 390, via UP Zulu 19. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5460. Aguarde para o cotejamento, TAN 3858. Bravo Mike, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 100 graus com 08 nós. Autorizado, pistão na 7, Vitor Bravo Mike. Uno 889, decolado aos 4-2, chame agora o controle, Uno 119.35, bom voo. 19.35, obrigado, Salvador, seu bom dia. Bom dia. TAN 3858, cotejo. Ativo autorizado conforme nível 390, Tesulu 13, decola da pista 10, curva esquerda, Momo Frote, 5460 o transponder, controle de saída 119.35, TAN 3858. TAN 3858, a rota é Tesulu 19. Afirmativo, Tesulu 19. O portão 08, sempre pronto para o pushback e acionamento, TAN 3858. Reportaram. 2000 da Vandael da Presidente 89. O senhor da El, Gol no 89. Objeto 6747, chama agora Recife 1-3-3-2-5, 1-2-8-8. 1-3-3-2-5, 1-2-8-8, obrigado, bom trabalho. É, bom, bom. Valeu, Salvador, boa noite, 355-195, tinha de informação alfa. Trip 5-5-5, foi bom, reação de identificação, informa para a descida. Bom, se reportar a descida, Trip 5-5-5, deve ficar. Se possível, 250 nós, a descida aí para o sequenciamento. Observam, autorizado com a pelota, né? Pelou então, 250 na descida, informe para prosseguir na descida. Ok, pelou, mantendo 250 nós na descida. Vitor Bravo Mike, boa noite. Bono 889, Recife, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, obrigado, senhor, boa noite. 1-3-3-2-5. Ah, 1-3-3-2-5, 25, obrigado, boa noite. Foi o Tena 3850? 3858. Estou confirmando nesse horário, a pista está operando em, na totalidade, né, senhor? Em 3.005 metros. Afirmo, 3.005 metros. Ok, muito obrigado. Descida 355-95. Para 3.000 pés com 1.011, 355-95. Para 3.000-0-1-1-5-5-95. Grande Salvador, boa noite, Azul 4006, taxa 180-150. Boa noite, Azul 4006, taxa de identificação, desça para 050 na chegada à Mari. Perfil Mari, descendo ao 050, identifico Azul 4006. Boa noite, o Total 9907, centro de informação Alfa, vai cruzar 140. Identificação, na chegada bom, desça para o 040. Reduza 2209, só assim possível, Total 9907. Estamos aqui, o Paro 040, reduzindo 220, Total 9907. Identificação, desça 070 na chegada à Mari, reduza 2509, gol no 604. Descendo para o 070, reduza 259, gol no 604. Azul 4006, reduza 2509. Reduzindo já para 2509, Azul 4006. Limitado pelo lote 5595. está pronta na posição de 08 com estacionamento. Autorizado, chame táxi, são 3858. Passar a táxi, são 3858. Azul 4006, reduz a 2209, mantém a frente por sua veteração, limite localizador, desce para 3.010 com 611. Ok, 229, mantém a frente por limitado localizador, 2.000 pés, 1.011, 4.006 azul. 3.000 pés, 4006. 3.000, desculpe, 3.000 pés. Confirmar o número de pouso para o 5595. Número 1. Avisar com a pista, se é autorizado. Bom, a coisa no final da pista é 10, 3555. Autorizado, final da pista no 05595. Azul 4006, desce para 2.000 pés, oi Duna, 4006. 2.000 pés, Duna, 4006. Já mantenha o 050. 050, desceremos 1.000 do guarda. Total 9907, desce para 3.000 pés, 1.09. 3.000 com 1.09, 9907. Total 9907, seu vetor mantém a frente com o limite ao curso localizador. Total 9907. Afirmativo, mantendo o presente curso e limite ao localizador. 9907. Esquerda, já estou retornando para o Edbuna, só para perder a altitude aqui. Já estou com o campo à vista, já lhe chamo no localizador. Doutor 9907, direita, vai para o 240, limite localizador. Direita 240, limitado pelo localizador, 9907. Para final da 10355, 2186, 3555. 386, graças, boa noite. Salvador, boa noite, 355-595. Felipe 55-5, tráfego avistado, confirme baixado travado. Afirma, baixado travado. Gripe 5515, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. Beleza, ele pouso na aula 0355. Economia 04, reduza para 2209. Confirma a mensagem, estamos para 1604. Tio, redução 2209. Redução 2209. Então 9907, esquerda para 120 para o localizador 2, vou pegar autorizado ele. Esquerda 120, 2000 peça autorizado de LF, 9907. Azul 4006 no localizador cabeceira 2. Azul 4006, complete aproximação, torre em 18.6. 18.6, Azul 4006, obrigado, boa noite. Nada, boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 4006, no INS, na sua escuta, cabeceira 2. Azul 4006, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guardando 4006 na Azul. Uno 604, desça para 3000 pés, 1011. Para 3011, 1604. Tá, na sua escuta, vai informar antes da Juliette para ingresso. Então 9907, atrasado LR, reduzindo para aproximação. Segue o tráfego da Azul à sua frente, separado em 6.6 milhas com grau de 1.38. Tomativo, sobre a vista do tráfego, total 9907. O 4006. Até 1700, completando a aproximação e redução, torre 118.6, total 9907. 1700, 118.6, 9907. Partiu. Uno 604, 2 é o 10, Uno 0 no Uno, autorizado ele. Para 2000 pés autorizado com 1011-1604. Boa, ficamos sem com boa noite. Boa. TAM 3858, está pronto no ponto de espera. TAM 3858, mantém o ponto de espera. Emativo, vai manter o ponto de espera, TAM 3858. Confirmar, 3858. 4006 no solo aos 10, libere à direita, prossegue táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento, azul 4006. Mantendo sua escuta. Total 9907, passou externo, passado, checado. 9907, aguarde pista livre. Na sua escuta, 9907. O 9907, agora sim, pista livre, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus com 099. Afirmativo, livre de pouso, total 9907. Então 3858, visual com Boeing 727 na curta final do 10. Afirmativo, tá visual, tá 3850. Após a passagem do mesmo a linha, mantém pistão no zero, tá 3858. Afirmativo, após a passagem do mesmo a linha, mantém. Na escuta? 06 na escuta. Por gentileza, faça uma chamada em 123.4. 234 do 4006. No solo aos 12, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Mantendo a sua frequência, Alfa Kilo, na sua escuta, 9907. Então 3858, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1000 graus com 08 nós. Afirmativo, está iniciando a decolagem, está 3858. Torre, transfere, boa noite, é o gol 604 no Índia, Serra Baixada e Travado. Gol no 604, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 604. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1010 graus com 08 nós. 604, autorizado pouso, sempre. 3858, decolado aos 14, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, uma boa noite. Boa. total 9907, mantendo posição e não avista ainda o sinalizador, ok? Gente, vou entrar em contato com o infraero, gente. Afirmativo. Altan 3858 decolado, cruzando 030, perfil Momo. Altan 3858 na Momo, sobe para o 390. Sessão 390, perfil Momo. Voo 604 no solo ao Juno 7, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso no Juliette. Na sua escuta vai livrar Alfa, reportar antes da Juliette, voo 604. Identifique, deixa para o 050, foi direto toque. Identificou, descida 50, direto toque, tá, 305. Controle OTAN 3850. Já chega. Uma possibilidade de coordenar com o centro, uma curva pela direita aqui nossa, ficar um pouquinho melhor a proa de Fortaleza? Pode. Na sua escuta. Tá, 358, o centro autorizou direto frote. Direto frote, obrigado. Tá. Voo 604, prossegue Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para 04, voo 604. 3858, Recife, 12685. 2685, obrigado, uma boa noite. Alô. Só 3305, Voiduna, 2000 pés autorizado, LS, homem localizador. 1011, no 01. Ok, Duna, 2000 pés, milhões, autorizado, localizador. Na época da rua, LS, 3305. Sem completo, sobre torre, certo, 18-6. 18-6, até daqui a pouco. Certo. Salvador, boa noite, na 3305, vai passar, Duna. Sim, me chamando, é o TAM 3305. Negativo, passando, Duna. Continua a aproximação, tráfego já avistado, reporte no externo, baixado e travado, então 3305. Reportar o marcador, 3305. Então 3305 já baixado travado? Erro ativo, vai passar o marcador em meia milha, baixou travado. Então 3305 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com 1 no 0 nós. Pouso, pistão no zero, então 3305. 3305 no solo aos 35, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 0612. Alfa Juliette, portão 0612.